0220, pesquisa para o ataque pela direita, informe visual com a situação. na direita, não sai? Posso? É, deixa eu chamar minha 224, 0609 no 411, é autorizado. Azul 4062, autorizado base final, aguarde pista 17 livre, é a voz da vez, chama minha guarda pista 17. 3363. Sr. João, São Romeu, 363. 0 milhas no vento de Salvador, se retornar terminado, bateu 9-0, São Miguel, corrige. Aracaju, frequência 203, na 224. Controle 1208, passarelo 2262. oficial de Justiça, aqui, ó. Pegada a mão, até o 2005, 0009.